E a galera da Ceilândia, eu quero ouvir fazer barulho! Jesus Cristo é o Senhor, eu quero ouvir! Jesus Cristo é o Senhor, eu quero ouvir!